gelada debaixo da palhoça. Roça, roça, roça, soltando foguete porque eu vim da roça. Roça, roça, roça, tu me bebo no mato porque eu vim da roça. Roça, roça. Sim. Foi na roça que eu cresci, foi na roça que eu me criei. E na roça eu como água, porque na roça eu sou rei. Ó, meu amor, encosta, encosta, encosta, meu amor. Roça, roça, encosta, moreninha. Roça, roça, roça, meu amor. Encosta, encosta, encosta, moreninha. Vizela Vassaia, no clima de São João. Uma gelada debaixo da palhoça. Roça, roça, roça, soltando foguete, dando beijo pras moças. Roça, roça, roça, tu me perco no mato porque eu vim da roça. Essa, essa, essa, foi na roça que eu cresci, foi na roça que eu me criei. E na roça